www.andrecedesmoral.com.br. Isso é Carlos Araújo, meu patrão. Chama que é sucesso. Alô, Jaca CD. Alô, Cristiano, meu locutor estourado. Tamo junto. Atualizou de novo. Juan CDs. Isso é moral. Será que você não tá percebendo? A nossa relação está morrendo. E as loucuras que a gente aprontava não tá mais acontecendo. Mas você finge que não vê. Até meu coração já percebeu. A gente já tá esfriando e você nem aí não tá se equivocando. Mas saiba que quando quiser mudar pode ser tarde demais. Você já tá exagerando. E não sou trouxa pra ficar te esperando. Pensando bem, já esperei demais. Cansei de me humilhar. Você já fez a sua escolha. Sendo humilhado nessa zorra, eu não vou mais ficar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Passou dessa primeira dose. E hoje eu vou tomar um porre pra comemorar. Ai, ai. Mas meu orgulho tá comemorando. É show, papai. Che Carlos Araújo. Falando de amor. Atualizou de novo, papai. Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. Chala, menino. Será que você não tá percebendo? E a nossa relação está morrendo. E as loucuras que a gente aprontava não tá mais acontecendo. Mas você finge que não vê. Até meu coração já percebeu. Que a gente já tá esfriando. E você nem aí não tá se importando. Mas saiba que quando quiser mudar pode ser tarde demais. Você já tá exagerando. Eu não sou trouxa pra ficar te esperando. Pensado bem, já esperei demais. Cansei de me humilhar. Você já fez a sua escolha. Sendo humilhado nessa zorra, eu não vou mais ficar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Passou nessa primeira dose. E hoje eu vou tomar um porre pra comemorar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Tá só dessa pessoa.